aí, menina, tudo por aqui, tudo tranque. Tô assim, tipo, no ritmo daquela do skank. Deixa a vida me levar pra onde a vida quiser, mas às vezes também vou pra onde a vida não quer. E você, tudo certo contigo? A cabeça no pescoço e o piercing no umbigo. Aí que mora o perigo. Deus castiga, mas eu sei que você vale o castigo. Deixa quieto, deixa quieto, deixa quieto, deixa quieto. Cê sabe que eu sou mais que discreto. Nunca mais falei contigo, mas te vejo direto. Te gravei na retina, nem lá na Capela Sistina. Vi uma imagem tão bonita refletida no teto. Deixa quieto, menina. Cê sabe que eu te achei gente fina. Não é só papo de cama, sauna e piscina. Você nem levou fé, mas era mesmo verdade. Aquela ideia que eu te dei quando eu falei de saudade. Cê me conhece, com a gente é sem compromisso e sem estresse. Quando é pra ser, já é, quando não é, tudo bem. Sou todo seu, mas ninguém é de ninguém. Demorou, quando é que a gente vai se encontrar? Pra conversar um pouquinho, depois parar de falar. Acho que sexta eu vou colar lá no pico. Se você brota do meu lado, é do teu lado que eu fico. Eu chego devagar, você sabe que eu chego. Depois da meia-noite eu me transformo em morcego. Cê sabe que eu tô sussa, cê sabe que eu tô sussa. Tô sim, mas você olha pra mim e já acabou meu sossego. Vai com aquele decote. Já tá batendo mais forte, eu vou voar no cangote. Ainda nem virei morcego, já tô pronto pro bote. Demorou, então vem. Se tu soubesse, vem sentindo o calor dos lábios. Meu coração, não sei porquê, quando te vê, sempre me diz pra te dizer que com você eu fico feliz de verdade. Nosso contrato não tem cláusula de exclusividade. E a gente tem compromisso, mas é com a felicidade. Se você me chamar, eu vou correndo. E se você me chamar, eu já tô lá. Você me pede sorrindo, que eu já tô rindo e fazendo. Qualquer coisa cê grita, mas nem precisa gritar. Qualquer coisa cê grita, vê que noite bonita. Quando entrei no chuveiro, me lembrei dessa fita. A gente viu esse filme, não me lembro do fim. Mas a trilha sonora era mais ou menos assim. Aquele som do tubarão quando ataca. Aquele som do psicose, aquela cena da faca. Alguma coisa parecida com o batuque do surdão da torcida. Quando meu time é campeão no maraca. Se você me chamar, serei feliz, feliz.